Olá, boa noite. Pessoal, eu vi que esvaziou um pouquinho, mas sempre começo uma palestra agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar com vocês. Espero que o tempo seja bastante produtivo. Agradecer ao Win pelo convite. Fico muito feliz, ela sabe disso, como eu gosto de bater papo. É o seguinte, eu fiz uma promessa à minha esposa, se eu falar algum palavrão aqui, alguma palavra errada, por favor, não dedurem para ela, tá bom? Senão vai ficar feio para mim em casa. Eu sou fotógrafo publicitário, trabalho com casamentos, com moda. Eu adoro falar que eu sou fotógrafo tupiniquim, aquele cara que faz qualquer coisa, até velório. Tenho pelo menos 5 velórios fotografados na minha carreira, é sério. Já fiz jornalismo. Então, a Uni me convidou para falar sobre publicidade. Eu queria começar falando sobre publicidade na década de 80, em que a gente tinha, pelo menos, tivemos grandes nomes aqui no Brasil, no mundo, dos fotógrafos bam-bam-bam aí de moda. E naquela época era, para mim, um pouco mais fácil. Bateu? Não. Fiquei bem. Naquela época era um pouco mais fácil, porque o fotógrafo recebia um pedido de uma revista, de uma produtora, né? Produtora, de uma agência de moda, de publicidade, e esse pedido era simples, ele tinha que pegar uma mulher bonita, de preferência, fazer um trabalho legal, e a partir desse trabalho é que a gente teria todo o resultado de escrito, o que seria tendência, o que não seria tendência, o que a gente podia trabalhar em relação a cores, formas, quer dizer, ficava tudo na mão do fotógrafo. Na década de 90, com o digital entrando, com a Vogue americana sendo forte no mercado, as coisas mudaram um pouco. Mas antes de eu continuar, quem vai fazer publicidade aqui? Porque eu já sei que tem um jornalista aqui do meu lado. Ai, alívio. Então, na década de 90, a revista Vogue, né, com os fotógrafos tendo uma tendência ao digital, mudou o histórico da coisa. A gente começou a receber, e eu falo a gente porque eu tenho um... O meu número de profissão começa com 2 também, tá, Mafó? Só que são 22. Então, assim, eu sou velho mesmo. E aí, o que acontece? Na década de 90, a gente começou a receber os croquis bem arrumados. Então, design, mandava pra gente um perfil de cor, uma escala Pantone que a gente teria que trabalhar. A gente teria que fotografar uma modelo numa posição tal, provavelmente ela não mostraria os dentes, porque era fora de moda sorrir, todo mundo saía. Sério, na foto? Era sem graça, mas funcionava. E vendia revista. Então, se vende revista, gera grana, está emplacado. E aí as mudanças começaram a acontecer. Digital entrando, começamos o ano 2000, e voltamos ao passado, o que é maravilhoso. Hoje o fotógrafo ele tem um pouco de liberdade, mas eu falo um pouco, porque eu acho que se der mais liberdade para a gente bagunça o coreto. Mas nós temos um pouco de liberdade. Antes de eu falar dessa liberdade, quem quiser ir fazendo pergunta, não deixa para o final não, pode interromper, tá bom? Essa liberdade faz com que você possa receber um trabalho com antecedência, né, que eu fotografei hoje a CTH, que é uma fábrica de bolsas aqui, conhecida como Coach. Agora eles resolveram reduzir para CTH o nome, acho que deve vender mais. Né? E aí a gente, né, a agência que foi a fábrica de ideias, me passou uma foto, queria que a gente fizesse uma projeção em cima da modelo. E ele tinha uma referência visual de um trabalho que foi feito por uma outra empresa fora, e sempre vem uma referência visual de um trabalho feito por alguém fora. Isso de qualquer gestão, de qualquer agência, sempre é assim, sempre é uma referência visual de alguma coisa que já está sendo plantada. E para começar, a gente não começa uma produção de moda, uma produção de publicidade sem pesquisar antes, né? Aquele trabalho que você tem que buscar e ver como é que vai funcionar. Eu pedi 15 dias, era o tempo que eu precisava ter para fazer alguns testes. E aí a gente produziu um trabalho super legal hoje. Eu estou desde 7 horas, eu acho, fotografando, foi uma doideira danada, né? Com fome, só lanchando, café e biscoito, é uma doideira. É um regime forçado. E aí, a moça bonita, não dá muito para ver, mas isso também não interessa, é conceito. Quem gosta de conceito vai entender que a imagem pessoal, ela não é levada muito a sério, né? A gente só leva a sério o que vai mudar o mercado, e o conceito era trabalhar cores. E essa projeção que está aí são imagens do Rio de Janeiro. Por exemplo, passa por favor. Essa foto aqui, eu tenho projetado aqui, em formato de caleidoscópio, a Rocinha, da vista aérea. Isso é para criar uma sensação na imagem, em que quando o leitor, né, visual vê, né, que é quem vai comprar a revista ou vai comprar a bolsa depois, conseguir de uma forma ou de outra identificar a cidade do Rio de Janeiro. Afinal de contas, hoje o Rio de Janeiro é chique. Copa, Olimpíadas. Hoje o tema em questão é Rio de Janeiro. E a gente começou a fazer esse trabalho dessa forma. Esse é o design. Aí, Guilherme. Design. O design mandou pra gente esse material e eu projetei na modelo. Usei uma luz pontualizada. Curso de fotografia de iniciação que ela aplicou bem aí, que ela falou que puxou a orelha de todo mundo aí, não foi assim? A gente pontualizou uma luz para mostrar apenas a bolsa e o rosto, e que essa luz não passasse, não lavasse a projeção, porque senão não teria graça. E graças a Deus deu tudo certinho. Eu ainda não recebi, mas eu acho que eu vou receber esse trabalho aí. Passa à frente. Aqui mais uma imagem. Isso aí são as palmeiras do Jardim Botânico. Obrigado aí pela ajuda dos universitários. Pessoal, eu prefiro que a luz do auditório fique acesa, porque eu posso olhar para a cara dos meus coleguinhas aqui. Isso, valeu. Uma vez eu fiz isso no auditório, galera, foi muito legal. Estava no auditório, tinha pouca gente. Pedi para ligar a luz do auditório, me arrependi. Tinha, acho que umas 700 pessoas. Eu olhei assim e falei assim, ferrou. Eu não falei ferrou, porque eu falei que não ia mais falar palavrão, né? Assim, ferrou. Aí saiu no microfone, ferrou, entendeu? Aí eu falei, desliga a luz, brincadeira. Então, essas aí são as palmeiras do Jardim Botânico. Mais uma vez, uma luz potencializada. A modelo está em movimento. Era um pedido da agência que algumas fotos estivessem em movimento. Toca. Mais uma vez, aí eu tenho só a foto do rosto, porque é conceitual. Quando você faz um trabalho publicitário conceitual, não precisa mostrar tanto assim o produto. O produto ele tem que aparecer como complemento da imagem. Se você, alguém falar para você... Faz uma foto conceitual da bolsa. Mostra a bolsa aí. Maneira, vermelha. Aí o cara bate a foto dessa bolsa. Levanta a bolsa para todo mundo ver. Aí bate a foto dessa bolsa aí, mostrando essa correntaria, essa coisa toda que tem essa bolsa aí. Isso aí não é conceitual, não. A bolsa tem que aparecer de uma forma sutil na imagem. Passa para frente aí. Essa aí eu me amarrei nessa foto. Essas palmeiras parecem umas aranhas loucas, né? E aí a imagem ficou bem projetada, assim, uma luz super natural no rosto dela. Mentira, isso é um flash, assim, bem pontualizado. Não tem nada... ela ficou legal, né, Guilherme? Obrigado. Toca mais pra frente. Aí fizeram esse desenho de geometria com algumas coisas que eles trabalharam para as cores do verão. E esse trabalho que a gente chama de alto verão. Alguém já está lendo a respeito de alto inverno, alto verão, verão, alguma coisa assim, publicidade? Não. Você já está vendo isso aí, né? Mais ou menos, né? É que a gente divide as estações em duas etapas. Uma etapa a gente faz uma produção imensa, faz um trabalho fotográfico e bota a banda para correr. E no meio da estação, a gente tem assim o que a gente chama de arrebaba do negócio. Quando viu que uma coisa deu certo, produz em cima daquilo que deu certo, viu que não deu errado, tira aquilo que deu errado do negócio e faz uma segunda produção, mas uma produção... menor. Eu estou com autorização para estar mostrando isso a vocês, porque existe um trabalho sério e um critério de ética que a gente não mostra trabalho publicitário antes da veiculação do produto. E esse eu tive autorização hoje para estar mostrando a vocês. Eu fotografei hoje, saí de lá com a promessa, óbvio, tem que mostrar na Estácio isso hoje, hein? Não pode mostrar. Toca para frente. Bem, mais uma foto aí com a outra, com outro colorido. Eu não me lembro qual é a referência visual disso aí, mas sempre são temas do Rio. Acho que termina aí, passa para aí. Não tem mais essa foto. Você vê a bolsa, ela absorveu uma textura que ela não tem, porque essa bolsa já foi fotografada no primeiro trabalho. Então tem essa bolsa bem fotografada, de uma forma super legal. Então quem vai comprar essa bolsa, ela não está comprando um produto, está comprando sensação. Está comprando conceito. Então, a menina que vai comprar isso, né, a CTH é uma marca mais moderna, porque a Coach trabalha essas duas versões, porque você tem uma linha mais senhora, mais séria, e você tem uma linha mais jovial, né? Que as pessoas estão mais antenadas, apesar que a mulherada hoje acima de 50 está bem antenada, né? Bem antenada. Então está comprando um conceito aí. É, bem antenada, cara. O negócio é doido. Vamos lá. Adorei isso aí. Isso aí é o Cristo Redentor, tá, galera? Aqui a cabeça do cara. Então, assim, e isso mostra como a gente pode trabalhar visualmente uma fotografia e chegar a lugares e trazer sensações para o leitor visual. Teve gente que fez assim, ah, que maneiro. É muito legal isso. Né? Passa para a próxima foto. Ok, ela é de corpo todo, porque a gente vai precisar trabalhar essas fotos de um layout mais em pé, né? Você tem que ter, quando a gente vai fazer publicidade, tem que ver qual o vínculo. Dorme não, irmão. Dorme não, pelo amor de Deus. A gente precisa de um vínculo. Esse vínculo é se vai ser TV, mídias sociais, né, banner, outdoor, sei lá. Você precisa saber o que vai, para onde vai essa foto, para que você possa fotografar e isso seja vendável. Ok, para por aí. Então, publicidade é isso. É você trazer para dentro da imagem algo que possa ser vendido. Alguém que tem alguma dúvida? Olha que lindo. Ih, já apareceu um aqui. Aqui. Tem microfone para ela. Por favor, rápido. Tem ainda uns 40 minutos para falar aí, graças a Deus. Vamos colaborar perguntando, né? Que aí te ajuda, né? Quando você fala que a publicidade hoje está mais tendendo para uma arte conceitual, então você não mostra muito produto, mas dá para perceber algumas coisas das tendências. Por exemplo, aquela fotografia que você mostrou que não aparece a bolsa, eu reparei que aparece uma alça muito comprida. Uhum. Seria isso? É, na verdade, essa bolsa já foi fotografada, ela já está sendo vendida com fotos normais, né? Eu diria assim, sem tanto conceito. O conceito é para atrair o público. Pois é, mas eu, por exemplo, não vi a outra fotografia. Sim, e então, essa agora. Aí eu vou ter a sensação de que as bolsas da CTH estão com as alças compridas nesse verão. Exatamente. Seria isso. Aí, na outra, você vai mostrar mais o brilho do couro. Sim. Significa que tem aquele uma brilho textura... Na verdade, trabalhar bolsa é um pouco complicado. A linha, quem trabalha com couro sabe que é sempre muito tradicional. O couro é tradição. E você trazer para dentro de algo tradicional uma coisa moderna é complicado. Às vezes você tem que jogar isso de uma forma assim sutil. Então a gente... Porque, você pode voltar uma foto, Paola, para mim? Qualquer uma. Você percebe que o rosto da modelo está iluminado e a bolsa também. Uhum. Com a luz diferente. Isso é justamente para mostrar produto e persona. Porque você talvez se identifique com a bolsa por ser uma bolsa legal, mas a identificação ela tem que partir do conjunto. E a pessoa que atrai a outra. Eu já fotografei muito publicidade. E a Win falou ali que a peça é mais fácil ou mais difícil, né? Você falou que é mais difícil, né? Eu também acho que fotografar peça, talvez seja o fotógrafo que mais fotografou peça na região serrana. Não porque eu estou dizendo, mas pelo número de produtos que chega para mim diariamente. E fotografar peça é complicado. Você vai fotografar algo que não transmite nada para outra pessoa. Você só compra um hambúrguer no McDonald's e se frustra, porque eu me frustro. Que o hambúrguer que eu compro no Mac está muito longe do hambúrguer que eu vejo na foto. Isso quer dizer que o cara conseguiu passar uma sensação. Então, você comprou uma sensação. Por exemplo, quando a gente fala de Coca-Cola, eu adoro falar de Coca-Cola, participei de alguns comerciais, eu tenho um irmão que é diretor de cinema, e como fotógrafo publicitário participei de alguma coisa de Coca, e Coca-Cola exprime muito sentimento, ela trabalha sentimento o tempo todo, ela não trabalha produto. A Coca não está nem aí se você gosta dela ou se você não gosta. Ela quer que você, ao tomar Coca-Cola, se sinta bem descolada, está na moda, né? No Natal é fantástico, ela muda tudo só para botar uso polar, cara. Para fazer uma referência, porque você precisa beber Coca no Natal. Vocês precisam vender. Então, esse marketing agressivo que a gente quer, a imagem, o uso, é o que a gente tenta mostrar. Que o fotógrafo publicitário tenta fazer. O complicado da publicidade, como fotógrafo publicitário, e como eu tenho aqui bastante publicitários, vocês vão fazer a gente sofrer com isso, é que o conceito muitas vezes não é aberto. É um conceito de uma cópia, uma gestão de cópia. E toda vez que você copia algo é super negativo, porque aí você já tem um público que já vai estar saturado por uma imagem, e aí você vai ter que copiar aquilo, porque você recebe uma premissa de trabalho. Então aí foi mais ou menos assim. E outra coisa, as imagens do Rio, mesmo que elas não sejam muito definidas, você acha que isso atua no inconsciente? Com certeza, a gente trabalha o inconsciente, publicidade é inconsciente. O inconsciente fala mais na tua vida do que o consciente. Isso aí não sei o que eu estou falando, você vai ver qualquer estudo aí que você vai perceber que isso funciona. O que é que eu, toda agência de publicidade, eu não sou um fotógrafo que sou contratado por uma pessoa. Está ficando frio. Eu sou um fotógrafo que é contratado por uma agência. Muito dificilmente o dono de uma empresa vai chegar e falar assim: quero te contratar, você é um cara gente boa, veio lá da Paraíba, né? Gente figura. Não. Uma agência vai ligar: ó, você é um fotógrafo porque o seu perfil de foto se encaixa com o perfil de produto que eu tenho. E o mercado que eu quero atingir, as tuas fotos atingem esse mercado. Ponto. E aí a gente começa a trabalhar. Quando eu... Errou, tá gravando. Então, nesse caso, quando a agência manda o material, né, o croquis, né, que seria a foto que a gente vai se inspirar para fazer o trabalho, aquilo já foi pensado. O cara passou lá algumas noites sem dormir para desenvolver a história do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tô falando, é chique. Até 2016 é chique. Depois de 2016, dia 31 de dezembro de 2016, Rio de Janeiro vai deixar de ser chique para ser chulé. Você pode crer. Mas até lá é chique. Então, tudo é pensado em função de toda a expectativa que todo o planeta está tendo sobre os dois maiores eventos do planeta que vão acontecer agora na cidade do Rio de Janeiro. Eu não lembro de nenhuma cidade do mundo que tenha tido essa oportunidade de ter uma Copa e logo seguido uma Olimpíada. Fantástico isso. Só o Rio de Janeiro poderia conseguir isso. Que bom que estamos aqui, né? Vamos tirar proveito. Obrigado. Nada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Aí, tem uma mãozinha ali, ó. Bem, bem maneiro. Tá assim, ó. Oi. No caso da Coach ou de outras marcas, ele sempre tem um estilista que vai pensar na coleção e ele tem um mood dele. Tem. E quando vão te pedir para fotografar uma campanha ou alguma coisa, você tem que seguir o mood do estilista? Tem, claro. Sim, para ficar claro, de acordo com a campanha. Claro, isso é fato. Eu tenho uma premissa na empresa, né? Eu tenho uma empresa de gestão de imagem. Que funciona da seguinte forma: o cara fez o primeiro contato, a gente já entra para ver o que é que o cara produz. Eu já vou lá na internet, no caso da Coach não, que eu já sou fotógrafo da Coach, eu acho que há 4 coleções. Então, assim, quando a Coach me liga, eu já sei o que é que a Coach pensa, o que é que ela precisa. Mas aí a agência me municia com essas informações. Mas, por exemplo, sei lá, o Botequim de Ouro ligou, eu vou tentar reunir informações, mantenho uma reunião direta com eles, tento conhecer o que é que o estilista está, porque o cara é o criador, velho. Eu só fotografo a criatura do criador. Não, entendeu? É porque assim, aqui na região, não são todas as empresas que têm um estilista. Então, não sei se já passou por você de acontecer do cara chegar assim: ah, olha, eu preciso contratar o seu serviço, minha coleção é essa. A coleção nada encaixa com nada e você não tem da onde isso partir. Como é que algumas, você algumas faz? Mil vezes, mais ou menos. Então, como eu falei, assim, eu não sou um fotógrafo muito popular também. Uhum. Falando de Friburgo, a gente tem um perfil assim, super interessante na parte de publicidade. Existem aqui as famosas fabriquetas, né? A gente chama de fábricas de catálogo, que é a empresa que vende a foto, vídeo, design. Tem um amigo aqui que é design, um cara assim, muito bom. Tem outro que é fotógrafo, que é um cara muito bom. Ele não sai daqui sem me dar um autógrafo, ele sabe disso hoje. E aí o que acontece é simples, esse dono de confecção, que é o que irrita a cidade, ele tem uma vontade de colocar o produto dele num catálogo, na mídia, né? Agora é e-commerce, né? Que é e-commerce. E aí me procura, só que ele está procurando talvez o profissional que deveria ser o último a ser procurado. Eu prefiro receber as coisas de uma agência. Eu sou um fotógrafo que eu trabalho para 5 agências no Brasil. E assim, aí tem aquelas pessoas que realmente me procuram lá na loja, mas infelizmente elas terminam não me contratando. Porque eu faço algumas perguntas assim, tipo, o que você desenvolveu, quem você quer atingir e quantas peças você pretende vender. São 3 perguntas legais e que 90% e tantos não sabe responder. Aí eu faço, tem uma coisa que eu adoro quando fotografo peça. Eu fotografo peça assim para um monte de fábrica, desde peça pequenininha a peça muito grande. Eu vou contar uma história de uma joia que eu fotografei há um tempo atrás, que eu tive que fotografá-la com segurança. Foi um pedido que eu fiz. Eu não me responsabilizo por nada que eu fotografo. Chegou no meu estúdio lá, se não tiver um responsável para tomar conta daquilo, quebrar, partir, roubar, não é problema meu. Porque tem coisas que têm valores assim absurdos, e o cara manda o entregador lá deixar o produto, e pô, e se o negócio veio arranhado, como é que funciona isso, né? Aí eu fotografei essa peça, o cara, o início da conversa era mais ou menos assim: quanto é uma peça, quanto é cada foto? Eu falei, ó, isso tá aqui um valor, tá? Não foi bem esse valor não, mas só pra vocês entenderem. Faz de conta que a peça custou R$100. Aí o cara falou assim, poxa, você quer me roubar? Eu disse, depende. Quantas peças você vai produzir? Aí ele falou, eu vou produzir um punhado de peças. Eu digo, um punhado não é uma informação legal. Quantas peças você quer produzir desta peça? Ah, eu vou produzir 100 peças dessa peça. Não foram 100, são 1000 peças. Isso aí é uma coleção fixa em 1000 peças desse produto. Aí eu pensei assim, você pega R$100 e divide por 1000, dá quanto? Aí galera, quanto é que dá R$100 dividido por 1000? Oi? Oi? 10 centavos. Pô, você não pode botar 10 centavos de custo na tua peça para pagar minha foto, meu irmão, você está contratando o cara errado. Entendeu como funciona? Esse é nosso maior problema, porque a agência, ela já domina o mercado, ela sabe o custo de fotografia. E quem contrata a agência está entendendo que vai investir em marketing. Marketing é a única coisa que vende nesse planeta. Nada mais que não tiver marketing. Aliás, só o café da manhã da minha mãe para os filhos que funciona sem marketing. É o cheiro do café que me tira da cama quando eu estou na casa da minha mãe, entendeu? Fora isso, é publicidade pura. E se você não tiver a ideia que se você não valorizar o profissional, né, o Guilherme, eu adoro ler as coisas que o Guilherme escreve aí no Face, né, Guilherme? Então, assim, se você não valoriza o profissional, às vezes você não consegue vender. Agora, temos que ter uma noção de mercado também. Um dono de confecção aqui, né, na nossa cidade, que tem uma confecção pequenininha, que está começando, ele não pode pagar também um fotógrafo publicitário muito alto. Não pode pagar uma agência. Mas o mercado dá material para essa pessoa. Dá design para essa pessoa. Dá fotógrafo para essa pessoa. Dá catálogo. Mídia social, Facebook é gratuito, galera. Então, assim, o mercado absorve isso. Né? Eles estão me olhando tão sério que eu acho que estou falando besteira aqui. Não, estou indo bem? Entenderam, pessoal? Alguma outra pergunta? Beleza. Então, toca aí que tem aula ainda para dar. Então, falando em publicidade, conta um pouco da minha história. Porque eu sou um fotógrafo que sou filho de fotógrafo, com fotógrafa, e fui gerado dentro de um laboratório, que antigamente era câmera escura, tinha só a luzinha vermelha. Não ri, é verdade, galera. E aí o que acontece nessa história? Meu pai falava que o único filho que não dava para o negócio, assim, que não ia ser fotógrafo, sou eu. Oi, oi. E aí começou a assistência. Até os 18 anos eu acreditei realmente que eu não poderia ser fotógrafo. E fiz administração, direito, entrei na escola militar, fiz um monte de coisa assim, super legal. Direito não funcionou muito, eu era torto, então não dava para fazer direito. E aí um dia batendo foto do 15 anos de uma amiga, que eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei aos 12, né, porque eu tinha que ajudar papai, ó, se precisar vai ser assim. Tinha que ajudar papai, e aí um dia uma colega falou, outro, caraca, hoje tá negócio. Oi, o negócio tá bom hoje. Então, o pai é onde? Quem lembra? Ah, 12 anos, né? Ah, tá. Ajudar papai? Valeu. E aí eu fui fotografar o 15 anos de uma amiga de escola, como vocês têm aí, e aí o cara, a minha, pior coisa que você tem é amigo sem dinheiro. Alguém tem amigo sem dinheiro aí? Que beleza. Aí ela falou assim: Adriana, é o seguinte, eu não consigo bater as fotos do meu 15 anos. A gente vai convidar todos os amigos da escola, cada menino vai levar um refrigerante, cada menina vai levar um negócio e você vai bater a foto. Ferrou. Né, vou bater a foto, só porque eu sou filho de fotógrafo, pô, tem que bater a foto. Aí arrumaram a câmera, colocaram um filme de 36 poses, eu bati as fotos ficaram legais, eu gostei do que fiz. Essa foi a diferença. E aí eu comecei a batalhar essa história. E aí eu percebi que esse negócio de jornalismo que o Malfó faz com muita propriedade ia me matar, porque eu comecei fazendo jornalismo muito pesado também. E peguei dois trabalhos bem trash no sertão da Paraíba, quando o negócio lá estava muito ruim. Eu pensei assim, eu não vou chegar aos 30 fazendo isso não, vou dar um tiro na cabeça antes de se terminar. E vi que tinha um pessoal muito bonito, tinha uma mulherada bonita, rapaz, fazendo um tal de moda. Eu falei assim, eu acho que eu vou fotografar esse pessoal, pelo menos eles não é tão bonito. As meninas estão magrinhas, né, tudo desnutrida, mas então, pessoal, né, vamos lá. Eu comecei a batalhar isso como qualquer um, como uma forma um começou aí, oferecendo aqui e acolá o trabalho, como muitos de vocês vão fazer. E apareceu a oportunidade do meu primeiro São Paulo Fashion Week. Apareceu aqui em Friburgo, eu já coloco no vim morar aqui. E nesse primeiro São Paulo Fashion Week eu falei assim, é isso que eu faço, acho que isso vai dar certo. E de lá para cá são 15 anos batendo moda, alta costura, né? Já fotografei para Alexandre Redkovich, para Walter Rodrigues, um bocado de gente. Um bocado de gente tem nome difícil, tem que parar. E aí o negócio fluiu. Mas como é que nasce um fotógrafo de publicidade? É sobre isso que eu queria falar com vocês. Nasce da inspiração, do conceito. No ano passado eu dei uma palestra e pedi para ninguém me chamar de fotógrafo. Olha, eu não quero que ninguém me chame de fotógrafo. Eu não acho que esse cara é um fotógrafo, esse cara que falou antes de mim. Pedi para ele ficar para assistir, para falar isso na cara dele, para ele ficar com raiva, querer bater em mim. Você não é fotógrafo. E eu também não me acho fotógrafo. Eu acho que a palavra fotógrafo ela virou, de uma certa forma, banal. Eu entro no Face, tem lá, fotógrafo, tudo escrito em inglês, é maneiro, né? Aí você vê, os caras moram aqui em Bom Jardim, fotógrafo, fulano e tal, fica... Aí banalizou, eu devia falar assim, né? Siri, como é que é? Good Garden, Good Garden, fotógrafo, falando. Tá? Acho que vale a deixa. E aí eu falei assim, esse negócio de dizer que é fotógrafo é um pouco complicado. Eu me acho um artista. É o que eu acho que esse cara é. O trabalho dele com flash, com 2 anos que ele tem aí de profissão, que ele fala que tem só 2 anos, esse cara é melhor do que eu muito. E aí o que acontece? Você precisa de um negócio chamado inspiração. E eu sou um cara que chora, meu irmão. Eu estava vendo as fotos dele aqui, eu estava quase chorando. Não chorei porque eu ia falar para vocês, ia ficar feio, ninguém ia entender. Só estava chorando porque eu ia falar, porque eu gostei das fotos. Né? E aí a luz me encanta. E é sobre luz que a gente está falando aqui. A gente não está falando sobre nada além de luz. E essa foto fala um pouco de mim, né? Dessa confusão que é a cabeça de um fotógrafo publicitário. Isso aqui é um reflexo numa cortina. Não é da minha casa, não. Fui fazer um book gestante, a menina estava lá dando de mamar, eu estava muito tempo esperando o mamar da criança lá. Aí comecei a bater foto da cortina da casa dela. Um trabalho que eu curto fazer é fotografar à toa. É o que ele falou para fazer quando... pro concurso, né? É isso, fotógrafo é inspiração, é paixão. Publicidade é um pouquinho mais do que isso, porque além de inspiração, de paixão, você tem que se ater a conceitos, talvez, que pra gente, por exemplo, eu acho que uma fotógrafa publicitária teria muito mais sucesso do que eu. Né? Eu sou homem, então, pô, nunca só consigo pensar numa coisa por vez, duas não dá mesmo. Né? A mulher, ela tem esse senso criativo, assim, abusivo. Quando eu estou trabalhando com alguém na... Quando vai uma produtora feminina, eu falo, ferrou. Ela vai me suprir de tanta informação que até o final eu fiquei zonzo. É assim no Rinal? É assim. É com você que a gente tem o óculos mesmo que estou falando. Rinal. Então é mais ou menos isso. Passa a foto para te mostrar uma outra que eu me amarro. Enxergar a luz, ver o que ela faz. essa foto nada mais é do que falta duas. É legal não ter alguém para mandar, né? Volta duas. Não, volta. Você está vendo essa foto aí? É maneiro. Eu me amarrei ter feito esse trabalho hoje. Foi meu primeiro trabalho de projeção. Tinha visto a Gisele, uma vez posou para um fotógrafo americano. Na época, a foto publicitária foi Havaianas. E tinha uma projeção em cima do corpo dela. Eu me amarrei. Quando eu soube que ia fazer isso, eu falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade. Só que é o mesmo conceito dessa outra foto. Falta a dieta das fotos. É o mesmo conceito. Pontualizar a luz, ver onde ela vai, entender que forma ela vai ter. Agora eu vou pedir para você ir para um outro negócio que é meu xodó. Anda mais um pouquinho para frente. Pronto. Anda mais um pouco. Essa foto eu não gosto não, essa também não. Isso aí eu pedi para minha equipe colocar foto de casamento aí, pegaram um casamento, copiaram o making off em todo e colocaram aí. Negócio doido. Passa. Aí. Obrigado. Então, o segundo trabalho, talvez o trabalho que mais tenha projetado a minha vida, foi casamentos. Quando eu estava fazendo moda, e moda é muito legal porque ela, né, te dá nome entre o mercado, mas não te projeta socialmente. Porque ninguém abre uma revista Vogue, e eu já tive a oportunidade de estar em alguns, e está lá o nome assim, fotógrafo da publicidade tal, é o Adriano. Não sai, cara. Só se for editorial. Tirando editorial, você não vai ter essa repercussão. Aí um colega uma vez me chamou para fazer o casamento dele. Foi muito maneiro isso. Eu chutei o balde, cobrou o que eu nunca imaginei que ia cobrar sobre um trabalho. Ele falou assim, é pago, dá para dividir em cinco? Eu falei, ferrou de novo. Quando ele que me pagou, eu contratei outro fotógrafo de casamento e fui para esse trabalho. Aí quando a noiva estava entrando, né, foi no Anchieta, eu nunca vou esquecer disso, eu percebi uma coisa magnífica, que aquela passarela que estava sendo usada na igreja era igual a passarela de moda. Eu falei, tô dentro. Tinha levado a minha bolsa, uma bolsa que eu montava para ir para o São Paulo Fashion Week, para o Fashion Rio, para o Fashion Recife, sei lá o quê. O mesmo equipamento, o mesmo, não mudou nada. Quantidade de filmes, era a época de filmes, eu me lembro, eram 30 filmes de 400 Ultra VX, não sei o que lá. Tantos filmes ISO 100, filmes 800. Eu fiz 960 cliques em filme, o que para a época era um absurdo do casamento. Entreguei as fotos para a noiva. Na outra semana apareceu a prima dela, não tinha nem estúdio nem nada. E falou assim para mim. Eu posso subir e falar com você no meu apartamento? Eu falei pra minha esposa, ó, fecha a porta que vai dar merda agora. Ih, falei, vai dar problema agora, essa mulher vai me xingar até a alma, porque é a prima da noiva lá. Eu combinei com a galera ali, que toda vez que eu falasse um palavrão, eles iam desligar o microfone. Aí o que funciona é o seguinte, quando essa menina subiu no meu apartamento, sentou lá no meu sofazinho, falou assim, eu queria te contratar pro meu casamento. Eu falei, ferrou, mais uma maluca, né, me chamando para fotografar casamento. Não, eu já destratei com um fotógrafo, né, olha que loucura, eu criei um inimigo na cidade, né, destratou com um fotógrafo para me contratar. E aí começou o histórico de casamento, eu me descobri dentro de uma área que eu nunca imaginei militar, já que meu pai era fotógrafo de casamento. Uma coisa que eu achava super chata. Nesse momento aconteceu a coisa mais fascinante. No terceiro casamento eu estava chorando, feito uma criança, achando a coisa mais linda. E percebi, chorei. Eu fiquei até preocupado que alguém pensasse, era para o noivo ou para a noiva que eu estava chorando, né? Doideira. E aí nesse momento eu descobri uma coisa assim fantástica. É que todo o meu universo de moda estava contido na maior ou no melhor evento social que existe hoje no planeta. Nada se compara a um casamento. Falando de moda, alguém conhece algum casamento que o cara não compra a melhor roupa ou vai com a melhor roupa? Então é moda. Existe uma modelo, ela vai de branco, isso é maneiro, né? Quase um Versace, é coisa de louco mesmo. E tem toda a passarela. Oi? Pode falar. Não, percebi, compartilha. Então, nesse caso, talvez um dos eventos sociais mais importantes que eu tenha visto, tenha fotografado, é casamento. E aí eu posso entrar no circuito de moda. Eu posso fazer moda dentro do casamento sem ter o produtor, o design, a agente de publicidade, falando o que eu tenho que fazer ou não. É nessa hora que eu acho que o publicitário fotografando o casamento pode ter liberdade. Nessa hora a gente consegue construir as imagens super legais com vocação em moda. Você passa um pouquinho para mim? Esse casamento foi de urno, foi aqui em Friburgo. Eu usei uma, né, um cenário assim super legal ali. É, onde, alguém conhece aqui o Aliano Cabeleireiro ali? Então, vizinho tinha um cafezinho que por algum motivo não sei que não está funcionando mais, mas a parede continua lá, é fantástico. Passa para mim a foto. Alguém tá. É Zuhause, era Zuhause. Zuhause. Super legal. É isso aí, né? Zuhause, não é isso? Passa. Oi? Eu não sei, isso aí eu dei sorte nesse dia. Então, mas já fotografei a noiva com tudo fechado lá, ficou melhor. Que tava empoeirado, aquele lance assim de sujar o vestido, maneiro. Vamos lá. Essa foto, assim, esse perfil em fuga, a gente usa muito em moda. A gente quer botar o produto, no meu caso aí, a noiva, né? Então a gente quer mostrar o produto assim em segundo plano, a gente usa bastante em moda. Passa pra frente que tem uma foto que eu me amarro. Não é essa não, pode passar. Oi. Isso que você tá falando, que você sacou que você tava fotografando moda, eu não sei mais como é que tá hoje em dia, no mas... mercado. Na década de 80, 90, todos os grandes desfiles de moda terminavam com uma noiva. Exatamente, perfeito, é? Eu lembro. Então essa sacada que você fez é exatamente isso. Por que a noiva encerra um desfile? Porque o auge da moda é noiva. O auge da moda é noiva. Isso aí eu aprendi com o Walter Rodrigues, um estilista brasileiro. Assim, o cara é bom. Mas eu acho que talvez, acho que ele e o Alexandre Retkovic talvez sejam os dois mais batados no circuito, né, brasileiro. É, passa, eu queria mostrar uma moda, uma foto que é super conceitual. Essa não, que essa noiva se divertiu muito, não vale. Tomamos café juntos. Tem uma foto que eu me amarro. Eu sei que colocaram muita foto aí, né? Que maldade. Essa, volta. Essa. Eu adoro formas, eu aprendi a fazer isso com moda. Então assim, isso aí é uma porta de uma garagem, de um prédio que fica ali de frente. Eu acho que se alguém passa por ali, reconhece. Eu me amarrei nessa foto, é o meu amigo Mafor que falou de prêmios, assim, eu escrevi essa foto, estou torcendo, quem sabe, né? Tem algumas outras, tem uma da, que a gente que não veio, que foi premiada há um tempo atrás, que é uma. Coloquei uma noiva dentro de uma manilha, foi muito legal. Ela casou, a gente foi fazer umas fotos na casa dela e. A Winnie, eu acho que lembra, né? E aí a manilha de fossa séptica, que é aquela manilha enorme. E aí eu coloquei a noiva dentro da manilha, claro, né, a manilha estava na garagem, então podia fazer isso. E fiz a foto, assim, ficou super conceitual e deu para dar um reflexo, que é uma coisa que eu adoro, é trabalhar reflexo. Pode passar um pouco. Tem alguém levantou a mão ali, hein? O cara ali, pode passar mais um pouco. Você pode parar nessa foto para mim. Paulo, obrigado por sua ajuda. Adriano, você realiza também os ensaios com os noivos em lugares inusitados e tal, cachoeiras. É um conceito seu? Você estudou isso com alguém? Assim, cara, como é legal isso? A gente falar sobre conceito. No mundo, assim, isso... Todo mundo fala tudo americanizado, entendeu? Eu sou um pouco contra isso. Eu... decidi que o meu estilo de foto de casamento, que é uma coisa que eu curto, ia chamar arte em casamento, e aí a gente deu um nome americano para poder fazer sucesso, porque, né, fazendo publicidade, se você bota um americano, um nome em inglês, parece que as pessoas observam mais, e a gente falou que ia ser wedding art, então... Mas isso no mundo, eu acho que desde 2005, a gente tem os dressed dress, que são as noivas... Né, que faz uma pós-casamento, nunca é antes, pós-casamento é que ela comprou o vestido e pode colocar o vestido numa situação de risco, que até então ninguém imaginava, que é pegar um vestido de uma noiva e ir pro, sei lá, para uma roça, sabe, tomar banho de mar, já fotografia a noiva fora d'água, dentro d'água, escarcéu de coisas. Agora tem muita coisa de mau gosto também, né? Então, e isso é o que, assim, eu tenho um cuidado muito grande, porque até um tempo atrás se falava muito em fotojornalismo em casamento, tem tanta coisa ruim dizendo que é fotojornalismo em casamento. E casamento para mim é uma situação que fala muito, né? Já que eu sou casado e tenho duas filhas, então isso para mim é assim, casamento fala comigo, entendeu? Então é super importante. Eu estava brincando, falando com o Guilherme, com a Winnie, estou citando o pessoal que está aqui na frente que eu conheço já de algum tempo, me dão a liberdade de citar o nome deles. Falando assim, se a gente não sentir saindo daqui, cara, se não for visceral, não funciona. Pelo menos comigo é assim. Então toda vez que eu vou para um casamento, eu estou vendo aqui uma convidada, né, um arroz de festa aqui, assim, ó, de casamento. Então assim, se eu não sentir, se eu não estiver junto com a noiva, se eu não participar da pista de dança dela, sabe? Aí não rola para mim. Tem casamento que o cara me contrata, assim, eu já fiz casamentos de menos de R$1.000, não que eu cobrei o casamento inteiro. E já fiz casamento, assim, nas casas de festa mais badaladas do Rio. Acho que o mais caro que eu fiz custou 800 e tantos mil reais pra noiva, sei lá. E aí, o que acontece? Eu tenho que sentir. Tem casamento que eu não sinto muito e eu percebo que minha foto sofre, porque a noiva, ela me contratou porque ela quer uma etiqueta. Ela quer meu nome no álbum de fotos dela e, bem, é a opção dela. E casamentos, assim, super simples e que a noiva é super dedicada e que são as melhores fotos que eu fiz na minha vida. Eu posso dizer que as noivas, que as ricaças não escutem isso, mas 90% das fotos que eu mais curti em casamento foram as noivas mais dedicadas e foram aquelas que talvez tenha sido a festa mais simples, entende? Porque elas investiram tanto no álbum de casamento, elas queriam tanto que eu tivesse ali, porque era importante para elas as fotos, que meu trabalho fluiu assim, sabe, foi fantástico. Espero ter respondido de alguma forma aí. Gente, pergunta aí que eu tenho hora a cumprir aqui também, vou assinar esse negocinho aí de hora, não sei o que lá, que é maneiro. Quem tem mais pergunta? Publicidade para falar também. Ops, ah, ela quer que eu fale de trabalho. Eu não gosto muito de citar trabalhos, porque eu acho que o que mais mata fotógrafo é ego. Meu amigo, ele falou aqui. Mas bem, meu primeiro trabalho importante socialmente foi aquele que minha mãe olhou assim e falou assim, você é bom. A minha mãe foi fantástica nisso. Aí depois eu fiz um trabalho para a Câmara Comercial dos Estados Unidos, uma exposição que aconteceu em Nova York, assim, foi meu primeiro trabalho assim de grande expressão, mas isso já fazem 19 anos, eu acho. Aí eu já tenho mais de uma dúzia de Vogues e L's e estilos, e então assim fica complicado eu falar de uma que eu gostei. Eu gosto do trabalho que eu fiz hoje, assim, que eu sempre trabalho em função de hoje, entende? Assim, eu me emociono, eu rio, eu choro, eu tenho dor de barriga, eu tenho dor de cabeça, eu fico sem comer. Eu me emociono pelo aquilo que eu vou fazer hoje. Por exemplo, hoje a coisa mais importante na minha vida é essa palestra, entende? Assim, eu me preparei para estar aqui, eu tomei um banho, passei um perfume, botei um desodorante maneiro para chegar aqui. É sério. Para chegar aqui e dar o melhor. Então acho que isso é que tem dominado a minha vida. Algumas pessoas, você viu uma foto falando, e eu sei que é super complicado, e vou citar ele várias vezes porque eu não tenho vergonha de dizer, eu admiro ele, admiro outros colegas aqui em Friburgo, eu coleciono fotos de outros fotógrafos, eu compro fotos de outros fotógrafos, eu gasto dinheiro com fotografia. E a vida para mim tem sido bastante intensa, então assim, os poucos momentos que eu estou com alguém tem que ser intenso. A Winnie trabalhou comigo, ela sabe que meu bom dia não é bom dia, né, Winnie? Bom dia, né? Aquele negócio mais alongado. E assim, quando eu estou com minhas filhas, é só minhas filhas. Quando eu estou com minha esposa, é só minha esposa. Graças a Deus que isso aconteceu, porque aí eu tive a oportunidade de ter duas filhas, né? Senão isso não ia acontecer. E aí, quando eu estou trabalhando, é só aquele trabalho, entende? Eu falo assim, eu adoro jogador de futebol. Eu fui fotógrafo da CBF e do Vasco, coisa que eu não me orgulho, apesar de ser flamenguista. Ser fotógrafo do Vasco doía, porque eu tinha que fotografar quando o Vasco ganhava. Foi quando ele foi campeão mundial, eu era o fotógrafo do Vasco e da CBF, e a desgraça, o cara não parava, o time não parava de ganhar, não podia sacanear nem. Eu era sacaneado no vestiário todo dia. Mas mudando de assunto, voltar para minha família, que é o melhor que a gente faz. E aí, nesse caso específico, quando você tem um plano de dedicação como fotógrafo, né, que se abdica de tanta coisa, assim, aí equipamento, né, que ele falou de equipamento, assim, equipamento já não vale mais, entende? Assim, qual a melhor máquina? Tem uma pessoa que quer dar um recado. Beleza, é mania de professor velho. Então, as pessoas falam assim, qual a melhor máquina, o que ele deve passar no Face dele, eu passo no meu. Eu passo no meu Face também, as pessoas perguntando qual lente eu vou comprar, qual flash, qual isso, qual aquilo. Caraca, o cérebro é fantástico, entende? E assim, as possibilidades são tão aí, e eu percebo que as pessoas não olham. Eu vejo um fotógrafo, né? Eu estava conversando com a Winnie, mais uma vez, você citando a Winnie, e o cara falando assim, você pode falar dos fotógrafos novos, assim, tem tanta gente boa no mercado, você vai acabar a palestra? Ai, que bom, a parte que eu mais gostei era ver o descendo, pensei que ia acabar. E aí, o cara, o que você pode falar para essa galera que está começando agora? Eu falo assim, não perde a oportunidade de fotografar. Desvincula o dinheiro. O dinheiro é importante. Principalmente aos 40, né? Que você olha para trás, tem que deixar patrimônio para filho, negócio, é uma doideira. Mas quando você olha para o seu material e você gosta, aquilo vende, é o mais importante de tudo, entende? Se você gosta de desenhar, que você perguntou de, né, estilista, piripororó, e eu dei uma sacadinha. E aí, se você gosta de fazer isso, quando você faz isso com amor e um plano de dedicação, assim como eu costumo dizer, né, Guilherme? Visceral, sai do intestino pela boca, o negócio é fogo, meu. Ali você vai ter sucesso, sabe? Mesmo que esse sucesso seja sua mãe falando assim, maneira, safado. Entendeu? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Porque eu tô doido para responder pergunta. Jefferson. Boa noite, Adriano, tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria fazer uma pergunta. Hoje em dia é moda, né, ser fotógrafo. Todo mundo acha que pegar uma câmera e clicar já está sendo fotógrafo. Para você, qual é o diferencial, né? O que precisa ter para ser realmente um grande profissional? Cara, obrigado por essa pergunta. Eu achei ela bem conveniente. Eu vou te falar que eu vinha no carro torcendo para alguém fazer essa pergunta. Olha só, gente. Francamente, eu acho que fotografia está na moda. Ponto. E por ser uma profissão que está na moda, vai ter muita gente querendo fazer. Ó, eu me lembro que quando eu cheguei a Friburgo, tinha mais pastelaria e sapataria na cidade que qualquer outra coisa. Então, quando uma coisa faz sucesso e o investimento é baixo, porque se você parar para pensar, um iPhone bate uma foto fantástica. Né? Você compra uma máquina hoje, uma DSLR aí, ou uma máquina mais avançada, você pode colocar no Face e falar assim, eu sou photographer. Né? Maneiro, cara. Eu não discrimino. Eu acho que você é uma profissão que é aberta, que não tem, né? O Carlos é um cara corajoso, cara, que ele paga aí pra estar associado a duas instituições pra dizer que ele é fotógrafo. Ninguém precisa provar a mim que ele é fotógrafo. Quando eu olho a foto dele, falo assim, cara, manda. Entende? O que eu vejo que pode ser o diferencial em quem realmente, se tem alguém aqui que queira ser, alguém aqui quer ser fotógrafo, além de mim? Maneiro. Tem um curso de fotografia, tá? Falaram que eu podia falar esse merchandising aqui. Então, se alguém realmente quer ter o curso, quer fazer o negócio, é dedicação. Tem o tal do dom. Esse cara é sinistro. Ele mata tudo. Porque o cara tem o dom e não trabalha. Uma vez eu contava, vou falando tudo o que eu fiz, porque essa moça perguntou meu currículo, tá? Quando eu fotografei a CBV, e o técnico ainda já era o Bernardinho, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele. Foi super interessante e aquilo mexeu muito comigo. Eu sou um cara que adora palestra. Ele falava assim, que 90, que 100% do sucesso dele, só 10% era o tal do dom. Os outros 90% é trabalho. Eu durmo, quem quiser aí, é só abrir o Face de noite que vai saber que eu estou falando a verdade. Eu durmo 4 ou 5 horas por dia, trabalho das 8 às 8, e o do resto é estudar, estudar, estudar, estudar, e continuo estudando. E toda vez que estudo, tem um jargão popular que eu adoro. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Então, acho isso fantástico, sabe? Se você quer realmente ser alguém diferencial. Porque assim, eu tenho uma premissa super legal. Se o cara me chamar de fotógrafo, estou bem na fita. Agora, se eu falar que eu sou fotógrafo, está errado. Entende a diferença? Quando a agência me liga, eu faço a dança da vitória lá na loja, sabe? Tipo assim, fechei um contrato, que maneiro, vamos fotografar fulano de tal. Só, o único problema é que eu sou um cara assim, meio lento para nomes e pessoas, sabe? Então, às vezes eu vou fotografar alguém aí que o pessoal conhece pra caramba. E aí eu não sei quem é. e troco os nomes, mas fora isso, mas eu procuro no Google, vejo que o cara é legal, mas só o fato de ele ter me contratado, eu me considerei o cara, então, né, eu acho que eu sou fotógrafo por isso, mas eu sou, na verdade, um apaixonado por luz. O diferencial é em fazer bem aquilo que você se propôs a fazer, ponto. Espero ter te ajudado de alguma forma aí. Mais perguntas, pessoal? Ó, ainda falta aí pelo menos uns 20 minutos na minha conta. Aqui. Todo mundo aqui conhece a sua qualidade. Como você faz para manter a qualidade da sua equipe? Porque quando você vai fotografar casamento, você tem mais dois, três fotógrafos. Como é manter a mesma qualidade? Porque a pessoa, de repente, vai ser fotografada por alguém da sua equipe ou não por você. Rapaz, eu melhorei bastante. Porque antigamente eu comia todo mundo no esporro o tempo todo. Aí um amigo meu falou que se eu falasse com o amor, talvez isso podia ser genial e tem sido genial. Eu tenho reduzido a minha equipe, né, porque, eu já falei aqui, eu já não sou mais tão novo e o meu maior estresse hoje é lidar com o pessoal. Eu tenho algumas funções, além de fotógrafo, eu sou diretor de fotografia, presto assessoria técnica para outros colegas da profissão que estão querendo ir num local legal aí e dar um passo a mais, né, tenho um portfólio legal com noiva, então assim, eu trabalho de domingo a domingo, não tenho final de semana, e tiro só uma férias por ano. Então, nesse dia eu não uso celular. Durante esses 30 dias eu fico ausente, assim, eu vou para a lua realmente. Mas durante esse período que eu estou ativo, que é os outros tantos, 330 e tantos dias do ano, eu tenho reuniões permanentes com quem fotografa comigo. Todos eles têm acesso a todo o meu conhecimento. Eu não seguro nenhuma informação. Eu posso falar isso assim de peito aberto, porque eu tenho uma amiga aqui que trabalhou comigo, ela sabe que eu sou assim, se ela estiver mentindo, posso levantar e falar, mentira. Mas a gente não segura informação de jeito nenhum. É, eu primo pela qualidade, é o ponto de afastar alguém. Quando eu falo afastar, eu não falo que eu estou sendo egoísta ou sem graça, sei lá, com alguém. Porque se eu fui contratado e eu percebi que essas fotos, porque reclamação a gente absorve diariamente, eu acho que a reclamação é o primeiro passo para você ir além. Quando uma cliente fala assim, eu não gostei da foto tal, primeira coisa que eu vejo, eu seco a foto, eu vejo a raiz dela, vejo o que deu errado, o que aconteceu, eu escuto a história do fotógrafo, o que foi que não fluiu no evento, e procuro ter um raciocínio me ausentando do patrão, entendeu? E depois eu me coloco como patrão e tenho que entender o seguinte, quem contrata aquele resultado e ponto final? Eu adoro quando alguém fala assim, eu acho que você nunca escutou isso, dá pra você fotografar pra mim? Porque é um tio, uma prima, uma coisa, você não deve ter escutado isso, né? Faz o book da minha filha, né? Já que você é tio dela, né, seu cretino, safado. Só que é o seguinte, qualquer momento que você se propõe a fazer algo pra outra pessoa, aquilo tem que estar pleno de satisfação. Com esse conceito, trabalhar pra mim é muito pesado. Quando em 2000, quando eu fiz um curso com o Marcos Rosa, da revista Caras, e eu tinha algumas fotos que eram publicadas na revista Caras, aquilo mexeu muito comigo, porque o Marcos Rosa, ele não tem humanidade, assim, ele não vê um ser humano na frente dele, assim, ele vê o cara que vai trazer resultado. Resultado, resultado, resultado. Ele não está pensando se você, se a atriz ou político, ou quem quer lá que seja, o emergente da vez, pagou e não quis olhar para você, né? Eu me lembro de uma história assim, que eu vou falar, que o Faustão tinha reatado, tinha acabado o casamento, isso já faz uns mais de 10 anos, e aí a gente, né, viu a foto e ele saiu do restaurante, tipo assim, a chamada na revista era assim, Faustão reata casamento, né, se encontrou acidentalmente no restaurante e reata casamento. Aí na hora que eu tava ali, né, como diretor de fotografia, falei, caraca, esse cara tá com cinto igual a bolsa da mulher, velho. Como é que a galera vai engolir que eles se encontraram sem querer? Entende? Então, essa cobrança que eu tinha, né, que o meu editor falava assim, que eu tinha que ficar antenado na impossibilidade, né? Porque uma mulher vai prestar atenção que a esposa do Fausto Silva ia estar com bolsa de crocodilo e o cinto dele era igual. Ela ia saber na mesma hora, pra mulher, bicho, isso é instantâneo, pra gente que é homem, não é não, velho. Pra mulher saber na hora que aquilo não era uma coincidência. Que o cara, ela vestiu ele. E normalmente é assim, a mulher veste a gente, né? Pelo menos lá em casa, quase que sempre é assim. Eu tenho três, então é difícil sair de casa, né? É o bicho. Então essa pressão eu termino passando para os meus, de uma forma positiva, para os meus coordenados. Eles têm tido sucesso, assim, o meu número de reclamação. O começo foi muito difícil. Montar e fazer a gestão de uma equipe de trabalho. Eita, assim. Montar e fazer uma gestão de uma equipe de trabalho, eu vou te confidenciar que não é fácil, não. Tá? Mas a gente tem conseguido um sucesso nisso aí, graças a Deus. Respondi? Maneiro. E aí? Acabou? Gente, eu quero agradecer aqui. Acabou mesmo? Posso falar que acabou? Porque senão ela vai dizer que eu vou ficar aqui, eu vou ter que ficar aqui falando outras coisas. Então, ao meu critério, quem quiser fazer fotografia e realmente deseja fazer isso de amor, abdica um tempo grande da sua vida. E fazendo isso, lembre-se, como qualquer outra profissão, como meu colega falou aqui, a família, o namorado e as noitadas tá de fora. Acabou. Aqui, teve gente que já ficou triste aqui, ó. Não tem mesmo namorado, né? Coitado, bichinha. Vamos trazer um Santo Antônio pra ela, Jesus. Então, gente, obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou quiser trocar alguma ideia lá fora, estou aí aberto a isso, tá bom? Oi? Tem gente que olha pra mim como estivesse falando, eu fico zonzinho. Vai falar? Não. Não. Tá, valeu? Valeu? Agora a gente vai sortear o outro livro, né? Obrigado. Oi. Vamos fazer aquela oficial aí do certificado de participação do Adriano. A gente tem um certificado aqui para a Paola e para a Winnie, que afinal de contas elas foram responsáveis por um evento dentro do evento, né? Então, é importante estar presente aqui. Reconhecer aí o empenho e a dedicação. Vamos? Na quinta-feira a gente vai ter, foi uma iniciativa do pessoal do Núcleo de Comunicação fazer um pocket show durante a semana de comunicação na quinta-feira. Então agradecer ao Dudu e ao Cadu, os dois, que eles resolveram nos agraciar aí com a possibilidade de fazer um showzinho na abertura da palestra de quinta-feira, no intervalo da palestra e no encerramento da palestra. Então nós vamos ter três trechos de música aqui no auditório. Então vai ser uma coisa mais intimista, mais violão e voz, mas são dois alunos da comunicação que vão vir para cá fazer isso pela galera, botar todo mundo junto, cantando, enfim, curtindo a semana também com um pouco de música de alto astral. Então agradecer aos dois pela iniciativa e dizer também mais uma notícia: essa inserção deles durante a semana de comunicação também vai ser considerado um novo evento. Então também terá um hack e vocês também assinarão por essa inserção durante a semana, ok? Pessoal, só dá uma lembrança de dar um reforço na sexta, hein? Que a gente tem o Miragaia do Globo, tem o rapaz com o nome do Games 3D, David Lindgren. E, pô, sexta-feira é um dia que o pessoal não é muito animado, não, mas vão vir duas pessoas de longe para falar aqui para vocês, pelo amor de Deus, não deixa a gente passar vergonha aqui, não. Hein? Olha só, o David vai falar de animação 3D e de games. Então é um tema, acho, bem, bem diferente para uma semana da comunicação e seria legal o pessoal de publicidade estar aí para prestigiar, ok? Gente, eu preciso recolher os hacks, que eu vou pedir o nosso convidado para escolher aí um número. Eu preciso do Adriano nesse sorteio. A culpa é tua. Olha só, Racão de 2009, 2010, 2011 e 2012. Todo mundo assinou? Matrículas desses anos. Quem faltou assinar a matrícula desse ano? De quê? De que ano? Vocês, que ano? Não quer falar, tá com vergonha. Não, você é matrícula nova, você não precisa ter vergonha. Cadê o William? William, achou sua folha de matrícula? 1998. Pode abrir pra galera aí o ano que você entrou na faculdade? Não, melhor não. Também você já fez três cursos com a mesma matrícula. Verdade seja dita, é verdade. Não, quem escolhe é o convidado. E ele vai escolher aleatoriamente. Não existe isso. Aqui ninguém protege ninguém. Acabou, gente. O hack foi assinado, todo mundo participou. Podemos fazer o sorteio. Vamos lá, eu tenho aqui em minha mão uma... Não, brincadeira. É matrícula 2009 anterior, tá aqui. Matrícula 2010 tá aqui. Matrícula 2011 tá aqui. Matrícula 2012 tá aqui. 2013 tá rodando por aí. Eu preciso pra poder fazer o sorteio. Vamos lá.